As mulheres dos ladrões, a mulher dos caras, ela se dedica 100%, entendeu? Ela chega junto, elas dormem na porta de cadeia, entendeu? Elas são lado a lado até o fim, né? Foi lamentável, maloqueiro, a sua partida. Realmente acreditava na melhora da sua vida. Você sempre fazia questão de me dizer: fé em Deus, Fernando, e humildade pra vencer. Suas palavras me fizeram entender. Na malandragem, no crime, o que importa é viver. Sabedoria adquirida com o passar do tempo. Entre o inferno e o céu, com o mal convivendo, você era considerado. Onde chegava, vários abraços, aperto de mão, pessoas que por você mataram. Eu tava em casa quando na TV passava assaltante morto na fuga da agência bancária. Sua foto na tela destacava, o jornalista falava que sua ação foi bem planejada. Só que pra mim, irmãozinho, não adiantou de nada. Sua morte aqui pra muito foi motivo de glamour. De luto por 3 dias, a favela ficou. É Abinaí, isso tudo me faz relembrar, irmão. Nossa infância, várias condições. Infelizmente você não está aqui, mas nunca vai ser esquecido pelo coligação, irmão. Às vezes eu penso e repenso. Sabe o que? Às vezes penso e acho que foi melhor assim. Sua morte serviu de exemplo pra muitos aqui que pensavam que o crime era mar de rosa. Bala disparada, fuga sinistra, mãe que chora. Troca de tiro com a polícia, liberdade oprimida, vida bandida. Ações infinitas, trajetórias quase bem sucedidas. Se não fosse um ato de covardia, 3 tiros pelas costas. Verdade, sangue causou hemorragia, te deixaram morrer. Como um verme que se mata quando pisa. Mas por você eu sobrevivi. Estou aqui, nunca vai ser esquecido por mim. Vai ser eternizado em cada verso por mim relatado. Moral da história, só lembranças que ficaram na minha memória. Moral da história, só lembranças que ficaram na minha memória. Infelizmente hoje sua mãe chora, chora. Espero que você esteja com Deus, irmão. Tanto faz pra mim se tiver no inferno. Céu, você já cumpriu seu papel. Aí Abinaí, jamais será esquecido pelo coligação, irmão. Jamais, jamais. Quando eu conheci ele, ele estava numa situação muito difícil, né? E eu também. Depois de 2 meses, a gente já foi logo morando junto, né? Aí a gente já foi levando aquela vida, aquela aventura, aquele fogo, aquela paixão, tudo. E daí aí foi quando ele foi preso, baleado. E desse dia pra cá, ele mudou minha vida.